proteção. Quem te dá proteção? Quem dá proteção? Qualificação ou perdição, comunidade diz com 9-0. Será a solução ou mais uma incerteza da população? Confiança ou desconfiança? Eis a questão. Polícia ajudando a sociedade ou maltratando, humilhando, espancando? Que esse é o retrato que registramos em nossas mentes já faz muitos anos. Autoridade nas mãos levam a pensar que podem bater, espancar e xingar a gente de ladrão por estarem fardado, assegurado pelo governo e por sua própria sabedoria. Acabam formando os verdadeiros marginais de colarim. E o pior ainda está por vir, assombrando, massacrando, destruindo famílias. Que essa é a realidade da porra desta polícia, como se fosse programada pra fazer o mal. Bati na cara de favelado e sai dando pinote de camburão. Pra eles isso é normal, se acho tal. Por isso é que o Brasil desaba em crise e o crime persiste em habitar nas quebradas. Corpos desfigurados no rio, na mata, ninguém faz nada. Manifestações, rebeliões, cavalaria fere estudante, falhas da justiça, bombas de gás lacrimogênio. Acalma a multidão por um momento. Vermes, parasitas, germes contaminados de febre. É humilhante a mídia com seu nome no jornalzinho do sangue. Impunidade e sinto humilhação. Autoridade versus população. Constante fúnebres a cada segundo se acende velas. Estamos encurralados na decadência, onde o lado mais fraco perde a preferência, dando espaço pra violência e ninguém se intimida. É tráfico de drogas em cada esquina, poucos fardados pra virar a noite dentro da viatura, cheira a cocaína. Com isso fortalece a firma. Corrupção são as armas desses ladrões, viciados fora dos padrões, que ganham medalhas e se promovem através de execuções. Motoboy de 20 anos foi abordado na frente de casa e na presença da mãe foi espancado. Deu fuga porque o documento da moto estava atrasado. Morreu asfixiado, coturno na cabeça, crânio rachado, morte instantânea, homicídio forjado. Mais um periférico eliminado. IML como sempre lotado. O rap fala a verdade com risco de ser censurado. Até a morte defendo o meu lado. Lista preta da favela com descrição oficial de justiça na porta da minha casa, com intimação pra me comparecer no prazo de 24 horas. Causa contrário, pior, letado e jogado no rabecão. Cheio de razão, se acham certo. Polícia e bandidos unidos só no cemitério. Serviço de inteligência executando a paz, troféu pra violência. Poder judiciário, processos arquivados, puxa saco dos arrombados. Quem te dá proteção?